Você está ouvindo o Checkpoint do Estação 64. E sejam bem-vindos a mais um Checkpoint. Desta vez iremos falar dos jogos que jogamos durante o mês de março. E pra começar, quem não estava da última vez vai começar falando. E esse aí é o Mario. É, eu vou começar falando principalmente porque eu tenho que sair, então eu vou só mencionar as coisas que eu joguei e, bom, a gente vai discutir, depois eu não vou participar do resto do cast, tá? Cara... Isso, pera, e eu esqueci de apresentar que a gente tá gravando com o Lucas e com o Jeff também. Desculpa. Pode continuar, Mario. É, eles não vão falar nada? Não, a gente, aqui eu só apresento, aqui a pessoa não fala porra nenhuma. Então tá bom, vamos... Tá bom, vamos lá, vai. Apesar de eu ter ido pra GDC e ter testado alguns jogos, eu não vou falar sobre isso, tá? Eu vou falar sobre jogos que eu joguei nos meus próprios consoles. Foram dois, na verdade, eu vou começar com o primeiro, que é One Piece, o World Seeker, pro PS4. Ele é aquele jogo que tinham prometido que seria um jogo aberto de One Piece, que você controlaria o Luffy, com uma história original do próprio Oda, né? Do criador de One Piece. Eu joguei o jogo razoável, não, acabei não zerando. No começo ele parece bem ok, a história se prolonga um pouco, por umas 2 horas, assim, até você realmente começar a controlar o Luffy livremente, como você gostaria. Acho que, sei lá, não posso reclamar muito disso, porque é igual o Breath of the Wild, né? Ah, mais ou menos, o Breath of the Wild ele começa já se jogando, né, de fato. É, mas você tem aquela areazinha noob, ó, depois você vai, enfim, vai saindo pelo mundo, né? E, assim, isso você vai vendo a história também, etc. Então, eu gostei muito da parte do começo, eu tinha ficado muito empolgado com o jogo, né? Porém, ele tem alguns problemas. Primeiro, eles vendem o jogo sendo como um mundo aberto. E ele não é tão mundo aberto assim. A área é um pouco restrita e ela não é viva. Enquanto você tá andando pelos mapas, não tem NPC, muito dificilmente tem inimigo, etc. Então é mais um mapa modelado, as áreas que são mais vivas, né, que você consegue ter uma imersão maior no jogo, são tipo cidades. E mesmo os NPCs, eles não têm muita interação, entende? Então alguns você não pode nem conversar, eles só estão andando ali, por aí vai. Não sei, isso aí eu acho bem zoado. E outro ponto é que... Assim, algumas mecânicas, elas são um pouco estranhas. O Luffy, ele fica, não fica no centro do mapa, ele fica meio que do lado esquerdo ou direito, em um dos lados. E tem uma mira na frente da tela, no centro da tela, que incomoda um pouco. Outro detalhe é que o jogo tem umas mecânicas um pouco repetitivas, cara. Tipo, tem vários inimigos repetidos, eles são iguais. Não é igual o Bokoblin, né, essas coisas, igual o Zelda. Porque, pelo menos no Zelda, alguns inimigos eles são mais fortes, mais fracos, e você tem uma estratégia pra derrotá-los, né? Nesse do One Piece, é basicamente um button smasher, sabe? Você fica apertando e uma hora você vai matar o inimigo. E conforme você vai evoluindo cada vez mais, vai ficando mais fácil de matar os inimigos, sabe? Então, assim, no geral, é um jogo bem mediano, normalmente a galera usa a palavra medíocre, e, sei lá, a experiência ela não é completa. Você tem um senso de imersão em One Piece, acho que os outros jogos de One Piece são parecidos com isso, sabe? O último, Unlimited World Red, ele é bem parecido com esse, tá? Se você jogou ele, a experiência vai ser mais ou menos a mesma com World Seeker, a diferença é que você só controla o Luffy. A única coisa que salva, talvez, é uma mecânica muito boa que tem de afinidade. Você vai fazendo quests, etc., pra aumentar a afinidade com outros personagens do jogo. E isso prolonga o jogo, porque vai aumentando números de quests e por aí vai. É isso. Se a pessoa não gosta de One Piece, ela tem que passar longe disso aí. Ah, com certeza. Não é um jogo mundo aberto que ela vai conseguir gostar, assim. Acho que a maioria desses jogos de anime, você tem que gostar do tema pra curtir o jogo, sabe? É o que dá aquele charme a mais. Você pega as referências da série e se diverte mais. Eu acho que isso é um adendo aos jogos. Mas, por exemplo, jogos de Naruto de luta, com certeza não são assim. Porque eles são exemplos de jogos de luta. Você pode não gostar de Naruto, nunca ter visto, e jogar jogos de Naruto, por exemplo. Existem outros jogos do estilo, mas eu não consigo lembrar agora. Porém, essa questão de imersão, ela deveria ser um adendo. No caso de One Piece, é obrigatória. Mas qual o foco do jogo? Tipo, você comparou várias vezes com Breath of the Wild. Breath of the Wild, o legal do jogo é explorar aquele mundo, aquela Hyrule. One Piece, como que é? Tipo, é você visitar ilha em ilha? Você tá numa ilha só que é enorme? É E o que isso. você tem que fazer? Você segue uma história? É, tem uma história principal dividida em capítulos. Então você vai desenvolvendo a história conforme você vai progredindo nas missões principais, né? É, porém, eu acredito que, como eles vendendo como mundo aberto, deveria ser exploração, e a exploração ela deixa a desejar. Que coisa. E você jogou isso no PS4? PS4. Eu acho que não tem para outras plataformas, tá? Eu não sei, eu não sigo o jogo de anime. Falou o cara que é otaku e diz que não é otaku, mas na verdade é otaku sim. Não, mano, o jogo de anime a gente não se compra. Ah, tá bom, João. A gente se lamenta. O segundo jogo é o Chocobos Mr. Dungeon Everybody. É, esse jogo, eu não vou. Não sei exatamente se ele é o mesmo jogo do Wii. Alguém consegue me confirmar? É remake do jogo do Wii. Tem É certeza. parte ou é Porque remake? eu joguei os dois, cara, e eu não lembro se é remake, não é? Que eu joguei o jogo do Wii há muito tempo, assim, 9 anos atrás. Então, eu tô jogando atualmente, mas vou deixar a primeira vez pra falar melhor sobre esse jogo. Tá bom, então eu vou falar sobre a versão mais atual que eu tô jogando. É só historicamente, os jogos do Chocobo, eles existem desde o PS1, se não existia antes, mas eu já tinha jogado do PS1 e é basicamente igual. Você é um dungeon crawler com mapas progressivos, então você tem sempre um companheiro, você é. Bom, pra quem já jogou Mr. Dungeon, é basicamente isso: você tem uma party de até dois personagens e vocês vão progredindo no, nas dungeons. A cada level o mapa ele é aleatório, né? É, então, você sempre, conforme você vai entrando na dungeon, sempre vai ter um mapa diferente do que você tinha entrado no começo. E as mecânicas de Final Fantasy estão presentes. Então, é uma mistura meio que dos batalha em turno do Final Fantasy com o estilo de dungeon crawler do Mr. Dungeon, né? É, a ideia desse Mr. Dungeon Everybody, além do Chocobo ter diferentes classes, né? Você pode mudar para White Mage, pode ser Tiff, pode ser Warrior, qualquer outro tipo de classe que existe em Final Fantasy, ele também pode virar amigo de monstros, né? Então, tem vários monstros e por isso o nome Everbody, porque, né? Ah, então, eu tô lendo aqui, é justamente essa mecânica de parceiro que é novo no Switch PS4, mas o resto é o jogo do Wii. Entendi. Bom, então essa é a mecânica da Everbody. E a história, já que é a mesma da do Wii, eu gosto, eu tinha jogado na versão do Wii. Ela não é uma história muito densa. Eu acho que isso permite que mais pessoas joguem, talvez seja até pontos de entradas para estilo RPG para quem gosta, tá? E o Chocobo é fofinho, cara. É legal controlar ele assim e mudar as classes conforme os parceiros que você tem. É um jogo bem divertido e para quem é novo assim em questão de RPG, vai se divertir por causa não só da história, mas por causa das mecânicas que eu acho que são fáceis. E pra quem é hardcore, cara, você pode ficar grindando lá, você pode ir explorando dungeon, coletando item, equipamento, esse tipo de coisa, que tem várias questzinhas que você pode ir trabalhando em cima. E pra quem não gosta de Mr. Dungeon? Assim, se você jogou Mr. Dungeon e não gostou, acho que depende do estilo. Por exemplo, eu não sou fã de Pokémon Mr. Dungeon, porque eu acho que a mecânica de Pokémon e do Mr. Dungeon não é tão fluida quanto a mecânica de Final Fantasy e Mr. Dungeon. Então eu preferi muito mais essa junção, né, do estilo do Final Fantasy ao Mr. Dungeon do que do Pokémon. Eu faria para tentar jogar, né? É óbvio, não vai ser sua lista de prioridades dentro das compras, etc. Mas se você tiver a oportunidade, pelo menos tenta dar uma olhada ou num console de um amigo para ver se você gosta. Eu ia até perguntar, porque pra mim, assim, o Mr. Dungeon, eles são basicamente iguais. O que muda é o tema. É uma skin tipo Warriors da vida? É, no Final Fantasy eu percebi que é fogo, gelo, light, dark, são elementos de Final Fantasy. No Pokémon é dragão, gelo e etc. É, tem os golpes também, tem as skills e tem as habilidades. Sim, então, tudo é mascarado para se encaixar no Mr. Dungeon. E pelo que eu joguei dos dois, eu achei, assim, de Pokémon e Chocobo. Quando eu comecei a jogar o Chocobo, pra mim foi, tipo, natural, porque eu já joguei o Pokémon e era igual. Então, pra mim é tudo igual, Mr. Dungeon. Eu não acho igual, porque a mecânica de Pokémon tá muito mais presente no jogo do que o próprio estilo de Mr. Dungeon, assim. Se você for falar do Mr. Dungeon, é mais a exploração Dungeon Crawler com com mapas aleatórios progressivos. Mas é, em relação à mecânica de Pokémon, por exemplo, não só tem a questão do, olha, água bate fogo, fogo bate grama, etc. É, como os próprios golpes aprendidos, eles seguem a base de level, né? Por exemplo, o Bulbasaur tem que estar level 11 para aprender Vine Whip, né? Eu acho que é isso, a ordem. Alguém me corrija aí se não for exatamente no level 11 que ele aprende. Mas é, você entende? Então, ele vai seguir nessa ordem. E acho que a pessoa que joga Pokémon tá muito mais familiarizada. No... Ai, meu Deus. No Mr. Dungeon do Chocobo. É. Por exemplo, você tem que ter outras habilidades. Você tem que ser de outras classes pra você aprender outras habilidades. Tem uma árvore de customização de habilidades. Não uma árvore, né? Mas tem uma estratégia de customização de habilidades que você precisa aprender de conforme as profissões que você tem. Vai fazer diferença se você... É uma profissão específica, dependendo do parceiro que você tem. Tem alguns tipos de estratégia que você tem que tomar, dependendo da dungeon que você tá. Então, eu acho mais divertido. E esses os buddy, eles ficam atrás de você, igual no Pokémon ficava os caras que iam com você? Aham. E existem outros personagens também, né? É, pra quem nunca jogou Chocobo, normalmente, ou outro Final Fantasy, normalmente sempre tem o Cid, né? E além do Cid, tem uma White Mage que também tá presente nos outros jogos de Chocobo. Outros jogos, vídeo do PlayStation 1, aparentemente. Então fica a recomendação pra jogar o Chocobo, mano? Fica. Se você nunca jogou Mr. Dungeon, tenta dar uma olhada. Se você não gosta de Mr. Dungeon, tenta dar uma olhada. Eu gosto e, bom, eu gostaria que mais pessoas jogassem. Só isso. E é isso, fica aqui minhas recomendações. Eu tô de saída. Falou, bom cast pra vocês. Após a saída do Mario, eu vou falar sobre os jogos que eu joguei no mês de março. E acho que o início do mês de março, eu tentei jogar alguma coisa da série Persona. Porque, eu sei lá o que tava acontecendo comigo, que eu tava com hype de Persona e não lembro se era Persona 5, porque Persona 5 ia falar alguma coisa. E aí eu voltei pra série lá no PSP, que é um jogo que tinha me faltado, que é o único Persona que eu não terminei, considerando remakes, assim, né? Que era o Persona 1. E bens a Deus como o jogo envelhece mal. Ele é dungeon crawling em primeira pessoa quando você tá explorando a dungeon e quando você tá vendo, tá em ambientes, aí você vê o personagem de cima. E, nossa, a batalha desse jogo é muito muito qualquer coisa, assim, é impressionante, tipo, como os jogos de PS1 ali no início se perderam, os RPGs de PS1. Esse jogo, ele fez foi esse que deu sucesso ou foi... Não, o que... fez sucesso na série foi o 3, que foi o primeiro de PS2. Tanto que quando você vai ver qualquer pessoa se falando da série, normalmente você vê a galera falando do 3 pra frente. Quando a Atlus vai mostrar a série, vai fazer crossover da própria série, é o 3 pra frente. Então, tipo, o 1 e o 2, eles são meio excluídos. Ou renegados. Isso ajuda também porque o 1 e o 2, eles têm... escritores diferentes, né? E é, o 1 e o 2 tem um escritor e o 3, 4 e 5 tem outro. Então, meio que, tipo, eles têm algumas conversas entre um e outro, mas só que a ideia geral, assim, como eles apresentam o que é uma persona, essas coisas, é diferente, né? E os elementos de jogabilidade. E aí, nisso, o que eu posso elogiar, assim, tipo, pra mim é um jogo que vale a pena se você quer conhecer como começou a série. O 2 é melhor, mas como o 2 tem tie-in, né, tem conexões com um, e personagens não voltam no 2, então é legal jogar um antes, né? Por mais que eu não tenha feito isso. E o clima, eu acho que é, tipo, como todo jogo da Atlus, assim, desde o Super Nintendo, na série Mega Man Tensei, o clima vale muito a pena, tipo, é uma coisa, é muito atual, é muito... Você se sente incomodado porque você tá vendo uma escola, você tá navegando numa escola em primeira pessoa, você tá navegando no hospital em primeira pessoa, aí quando você vai no hospital, você olha e fala, putz, os caras fizeram bem o design disso aqui, é bem parecido. Então eu acho legal isso aí, de tipo de persona, vale mais a pena a experiência do que jogar em si, do que a hora do gameplay em si, do ver a luta. Mas você acha que ficou ruim por causa da capacidade do PlayStation 1 na época ou porque, não sei, mudou? Eu acho que ficou ruim porque os caras não se encontram na jogabilidade, assim, na hora de começar a luta. Porque, assim, você vê a partir do que de Shin MTC 3, que é o do PS2, o primeiro do PS2, os caras, eles encontraram um sistema de fraqueza de uma forma mais interessante do que os outros RPGs, na minha opinião. Nesse, eles ainda não encontraram esse sistema que eles conseguiram. E aí você fica, tipo... Se você comparar com Final Fantasy VII ou Suikoden, os jogos da época de PS1, o Persona é bem mais lento pra jogar. É, você jogou isso no PS Vita, certo? Sim. E não tem outro jeito de você ter esse jogo além de ter no PS Vita original, mas ter o original é bem difícil. Não, não. O jogo é original de PSP. Ah, tá. Aí eu baixei e comprei na PSN pro PS Vita e na minha conta brasileira, que não desiste. Que tem um rolê aí que não dá pra comprar mais o Persona 1 em contas brasileiras, né? Contas brasileiras. Nossa. Mas o jogo é original de PSP, então dá pra jogar. Assim, o jogo. Esse remake que eu tô vendo é original do PSP. E o original Persona 1 é de PS1, mas aí se você vai jogar a versão de PS1, aí você vai. Tipo, tem personagem branco que os caras pintaram basicamente ele de preto pra falar que tem um negro e mudar o nome de todo mundo. Então tem umas coisas meio estranhas nessas primeiras localizações da Atlus. Nossa, que bizarro. Mas então eu tô percebendo que é um jogo de difícil acesso, né? Por meios legais. É, mas se a sua conta é americana, você consegue pegar em... Se a sua conta da Star é americana, você consegue baixar e sem problemas. É só se você é brasileiro que você é ferrada. E o outro jogo que eu joguei, que eu impulsivamente comprei numa promoção, foi o World of Final Fantasy Maxima. Eu comprei ele pro Switch. E assim, eu acho, ele é um Final Fantasy que você segue a história de dois irmãos que não se lembram de nada e são desenhados pelo Tetsuya Nomura. Então, tipo, você fica olhando e fala, putz, isso aqui é muito Kingdom Hearts. E é um jogo assim que ele é de monstrinhos, né? Você pega os monstrinhos da série Final Fantasy e aí você tem árvores de evolução, você treina eles e você encontra alguns outros personagens da série Final Fantasy principais, né? É, tipo, você encontra o Cloud, vê a Tifa e você consegue invocar eles. E na minha opinião, assim, eu acho que é um jogo que os caras que reclamam de Pokémon, de ver lá, tipo, como Pokémon está hoje, de ver lá jogar, porque o jogo ele é bem diferente, ele tem essa mecânica de capturar de monstrinhos, só que ele tem as coisas que os caras querem, tipo, sei lá, ter bicho na party pra abrir mapa, que é uma reclamação que a gente ouve aqui bastante. É do Xenoblade, né? também do Xenoblade. Mas é um jogo, tipo, eu joguei assim, eu tinha jogado a demo, não tinha gostado da demo, e aí eu joguei a demo no PS4, quando tinha a primeira versão. E aí eu comprei agora essa versão Ultimate do Switch. E, cara, pior que o jogo é bom, velho. Você fica jogando e o jogo é bom pra caramba. Explica esse negócio direito, Jamon. Você comprou um jogo porque tava na promoção, sendo que você odiou a demo, é isso? Eu não gostava da demo, só que eu queria dar uma chance. Assim, eu olhei e falei, ah... Mas você deu a chance na demo. Na demo, é, mas eu dei de novo. E na segunda vez que eu dei, foi melhor. Eu acho que você tá justificando seus centavos jogados fora, mas tudo bem. Não, mano. É bom, eu juro que é bom. Tipo, e assim, a interação, assim, a jogabilidade é meio ok, né? Tipo, a luta é bem, bem clichê, mas ainda, tipo, ela é o suficiente pra deixar acordado. E a interação dos dois personagens principais, eles quebram a quarta parede o tempo inteiro. E é muito bom, assim, os caras têm um humor nota 10, assim. Eu gostei bastante das piadas do jogo. E o que que te afastou da demo que você não gostou, que você achou ruim? Eu tinha jogado a demo num... Tipo, ele tem... No jogo ele tem dois sistemas de luta. Ou você escolhe a pra batalha, pra você selecionar como se fosse um menu de Final Fantasy, então é um menuzinho... E aí você escolhe ataque, não sei o quê. E o outro jeito de lutar, de jogar, é que você tem que selecionar pelo direcional esquerdo, você aponta para um lado e ele abre uma abinha de 3 golpes. Então você tem que escolher 3 das suas skills, 3 comandos que você tem e colocar nessa barrinha. E aí você tem para 4 direções, 4 vezes 3, a 12 comandos que você pode ter. E eu tinha jogado... No estilo Final Fantasy, porque eu não quis aprender o novo. E aí, era uma porra. E aí quando eu fui... Aí eu cheguei e falei, ah, vamos tentar fazer esse jeito aqui que é mais... Parece que é mais rápido, né? Você deixa no você só seleciona pelos lados. E fica muito melhor, assim. A luta fica bem mais fluida e bem mais difícil, porque você deixa os bichos também... Eu deixei os bichos É o que eles chamam de Active Time Battle, que é enquanto você tá selecionando, os bichos eles atacam. Então você não trava o jogo quando você vai selecionar as coisas. E aí se você demora demais pra pensar e os bichos começam a te bater, aí, então deixa um pouco mais emocionante a luta. E foi uma coisa que na demo eu não fiz. Resumindo, você deu skip cutscene e ficou bom. É que nem Pokémon. Pode ser. É um bom exemplo. E o jogo ele também tem pra você segurar, tipo, acho que R2, e aí a batalha acelera pra caralho, assim. Você, aí é maravilhoso, sabe? É tudo, é o que os caras estão aprendendo com o Bravely Default. É, eu ia comentar. É perfeito isso. Quando eu jogava Bravely também fazia isso, ficava, acho que até vezes 8, se bobear, e o negócio ia tão rápido. Não é nesse nível, mas é rápido. Mas aí fica a minha recomendação pra todas as viúvas de Pokémon que falam que Pokémon não é tão fácil e que tá. E não é tão fácil, não. Não é tão difícil e tá muito fácil. Então fica a minha dica. E é isso. Esses foram os dois jogos que eu me dediquei mais no mês de março. Infelizmente meu Switch tá pegando pó aqui. Eu não comprei o Yoshi. Se eu tivesse... Eu queria comprar, mas tá muito caro. Então não vou poder falar dele agora, mas talvez um checkpoint futuro. E muitos dos jogos que eu vou comentar aqui, eu acabei comentando no checkpoint passado. Porque são jogos multiplayer e serviços assim que vão recebendo updates contínuos e eu preciso jogá-los pra ficar melhor. O primeiro deles é o Overwatch. Eu não tenho muito o que comentar porque ele não recebeu tantas atualizações. Teve um personagem novo lá bacana, mas se eu fico uns dias sem jogar, eu fico ruim pra caralho. Esse é o problema de jogar FPS, principalmente no computador. O segundo deles é o Apex, aquele jogo Battle Royale. Eu acabei caindo de cabeça na febre do Battle Royale e tô gostando bastante desse jogo. Ele é bem mais difícil de masterizar do que Overwatch. É um jogo muito mais preciso. Saiu um personagem novo e tem aquelas porcarias de Battle Pass agora, mas eu não vou pagar nada porque é tudo cosmético. Então se eu não preciso pagar dinheiro pra melhorar no jogo e é tudo cosmético, eu passo longe o dinheiro. E se você tem que pagar dinheiro pra melhorar no jogo, é melhor não jogar, né? Exatamente. Que é aquela merda do Battlefront da EA, do Star Wars. É melhor jogar gacha, né? Você gasta muito mais dinheiro e fica muito mais forte. Tem que fazer um negócio com qualidade, né? Não, mas em gacha pelo menos você tá pagando pela surpresa, a expectativa também. E a surpresa de não conseguir nada e ter pago do mesmo jeito. Bom, eu falei que o Switch pegou pó, mas eu joguei um pouquinho. Eu tava mentindo. Eu joguei o Smash Ultimate, o modo World of Light. Eu dei outra chance. Joguei um tempo, mas eu me canso muito rápido. Não dá. Você tá onde no World of Light? Eu não sei sem falar... Sem muitos spoilers. Então, mas eu não sei se falar especificamente. Eu apertei vários botões que abriu um lugar lá no céu, não sei o quê. Eu tô passando por várias áreas, sabe? Eu tava apanhando do Spirit da Paulina, que é foda pra caralho, não consegui derrotar. Mas eu não consigo jogar por muito tempo. Eu acho bem repetitivo. A minha dica fica sempre eterna, usa o Olimar. Eu tava usando o Olimar. Abaixa a dificuldade. Mas aí é que é o mesmo problema do Pokémon Let's Go, gente. Se o negócio fica muito fácil, eu tô jogando no modo zumbi automático e vira um porre, sabe? Mas também se aumenta muito a dificuldade, o negócio não tem tanta história pra me cativar o suficiente e eu querer ficar jogando interessado, sabe? Então é um meio muito difícil de conseguir. Exato. Eventualmente eu vou terminar esse modo, só que eu vou jogar com gaps bem grandes, sabe? Eu vou jogar 3 horas, aí eu paro, depois de 2 semanas eu jogo depois, tipo, umas horas. E que mais você jogou no Switch? No Switch foi só o Smash. Eu joguei o Tetris 99 uma vez ou outra aí, mas eu acabei parando. Agora, o Mario comentou do Chocobos lá, Mr. Dungeon Everybody. Eu fui ver a eShop, achei muito caro, $40. E eu tava com aquele questionamento na minha cabeça se eu gostava de Mr. Dungeon mesmo. Porque eu joguei muitos os Pokémons Mr. Dungeon, joguei desde o Game Boy. Eu joguei nas versões de DS, até de 3DS. Então eu queria dar uma chance, mas eu não queria dar a chance de $40 pra um jogo digital. Então eu fui, já que eu gosto de colecionar jogos, eu peguei a versão de Wii, porque era meio que um remake, né? Eu não sabia dessa coisa que você comentou de levar pessoas na dungeon, mas não parece que é uma coisa tão decisiva assim a ponto de virar outro jogo. E aí eu fui na fé. Muito do que o Mario comentou, por exemplo, em relação a pessoas que não gostam do Mr. Dungeon dar chance, eu vou dizer o contrário. Se você não gosta de Mr. Dungeon, que não é o caso do Jeff, não dê chance pro jogo, porque todos os Mr. Dungeons seguem o mesmo padrão. É o Dungeon Crawler lá, aleatório. Se você não acha interessante, não tem jeito. Eu não sei o que vocês acham de Mr. Dungeon. Pelo que vocês comentaram, vocês não são muito fãs. Eu ainda vou dar uma quinta chance pra um dia pra Pokémon. Pra mim, é mais fácil eu comprar Zelda do que dar uma chance pra Mr. Dungeon. É que Mr. Dungeon tem aquela, assim, né, não funcionando, mas uma coisa que me tira um pouco da vontade é que enquanto você tá parado, tá todo mundo parado também, e os bichos só se mexem depois, assim, em resposta a você se mexer, né? Que é meio turnão, né? Enquanto você tá explorando. Eu acho esse aspecto meio estranho. Então, eu adoro esse aspecto. Porque eu acho Mr. Dungeon difícil, sinceramente. Até os de Pokémon eu acho relativamente difícil, dependendo do... Assim, com o decorrer do jogo e as dungeons extras. E essa questão de você tá parado e todo mundo tá parado te dá um controle do que você vai fazer. Então se você entra numa sala e tem três inimigos, você consegue pensar, porra, se eu me posicionar pra um canto aqui, só vai ter um batendo em mim. Aí você consegue até fugir pro corredor e você vai enfrentando um de cada vez, sabe? Então o posicionamento nessa série é importantíssimo. E tem toda a questão de você administrar os seus recursos, né? Você tem que ter a coisa que te revive, que te cura de determinada coisa, a sua bag é limitada, não é tipo um RPG com bag infinita que cabe 99 de tudo. É imprevisível. Eu gosto da imprevisibilidade. Por mais que me irrite algumas vezes que eu entre numa sala e comece a chover monstros que você caiu na armadilha, você tem que aceitar aquele fato que aconteceu e aprender a lidar com a situação. Então, o fato do jogo ser imprevisível é o que me cativa. Sempre que eu entrar numa dungeon, eu sei que nunca vai ser a mesma coisa. Então, se eu vou fazer uma dungeon extra, que eu tenho 1 de HP e todos os inimigos têm 1 de HP, se eu morrer no meio daquela dungeon, eu sei que a próxima vez que eu vou entrar não vai ser exatamente igual. E aí eu vou ter que aprender a lidar com novas coisas. Então, em vez de decorar mapa, você aprende como jogar, mais ou menos, né? Exatamente isso. É por isso que eu comentei que eu considero os Mr. Dungeons muito parecidos. Quando eu joguei os de Pokémon, beleza. Tem aspectos de Pokémon, tem os tipos, tem os itens, tudo com uma máscara de Pokémon. Quando eu tô jogando esse do Chocobo, eu não joguei tanto, eu tô, acho que, meio que na metade do jogo, provavelmente. Eu senti que eu já sabia de tudo. Tudo que eu não sabia era parte de Final Fantasy. Quando eu vi o inimigo, eu não sabia o nome dele, mas aprendia. Tinha skill lá que eu aprendi, etc, classes. Mas é basicamente a mesma coisa. Se no Pokémon você tem um item que você joga uma pedra, ela vai voando na distância. No jogo do Chocobo, é um spell que você vai e ele pega na sua frente a distância, entendeu? Então, os menus, tudo, eu já tava familiarizado. Eu achei o começo do Mystery Dungeon muito fácil. Por isso que eu não gostei desses jogos. Ah, não sei, se você fala que fica difícil... eu não vou fazer isso, mas talvez eu deveria, assim. Porque... Eu não entendo porque que eu não gosto desse jogo. É jogo de Grazy Basic, de, sei lá, turno, ficar pensando. De verdade, eu não tenho a menor ideia porque que eu não consigo entrar em Mystery Dungeon, mas a impressão é que deixa que o jogo é muito fácil no começo e não, sei lá, não tem o que fazer, a não ser ficar passeando. Né? Então, eu concordo com o que você disse. Todos os Mr. Dungeons são assim no começo porque é o seguinte, você anda, aí você aperta A e dá um soquinho. Aí você vai encontrar um inimigo, você vai ficar machando o A e mata ele. Então, nas primeiras dungeons, a sensação que você tem é que, nossa, é só apertar o botão quando aparecer um inimigo e ele morre. Então, se é difícil passar por esse começo, ou tipo, porque às vezes dependendo do jogo demora, do Pokémon principalmente a história enrola muito, é um problema. Mas eu garanto que a dificuldade aumenta depois. Mas tem que pagar esse preço pelo começo, infelizmente. Ah, isso aí, pior que tá me deixando interessado a começar os que eu tenho, os Pokémon que eu comprei e me arrependi. Então aí você começa, vai ver o começo lá, os Pokémon na escola estudando, vida básica, apertando A e você vai desistir. Ô, tristeza. Tem que dar a chance, mas aí é o preço. Pagar umas mas horas... Mas os jogos normalmente são uma dúvida, assim, dúvida bem detalhada, assim, é... Quem te segue normalmente, tem gente sempre te seguindo ou é uma exploração que é só o seu personagem? Então, nesse do Chocobo eu tava jogando só com o Chocobo. Eu acho que o que você comentou, que a versão do Switch tem como você chamar... Everybody. É o Everybody, né? Tem como você chamar pessoas. É legal. O do Pokémon geralmente é vários, né? Até três Pokémon, se eu não me engano. Entendi. E foi basicamente esses jogos que eu fui jogando aí no mês de março. Eu confesso que eu não joguei... Eu tô com muito jogo na lista... Muita coisa mesmo. Uns 500 RPGs aí que provavelmente não vou conseguir terminar. O Kingdom Hearts já dropei. E não sei se é uma coisa boa ou ruim. Pelo Jeff é bom, pelo Jomon é ruim. Não, pra mim tá tendendo pro bom. Depois do pós 3 é, você olha e fala, válido. E dropa mais RPG aí, que um RPG por ano tá bom. Esse não, é... aí eu não concordo, aí não dá pra concordar. É isso que você tem que fazer com sua vida, Lucas. Um por ano tá bom. Eu tô quase aceitando isso. Se for RPG nível Persona 5, que é 100 horas pra terminar, acho válido. Eu acho que é minoria esse. Se você consegue jogar Mr. Quanto tempo um Mr. Dungeon demora? Ah, entre 30 e 40 horas? Então é RPG. Depois de comprar mais de 30 amiibos em fevereiro, em março a conta do cartão chega, né? Então eu tive que economizar esse mês. E a melhor maneira de economizar foi assinando, tirando poeira do meu Xbox e assinando Game Pass. Vamos jogar coisa nova aí por 1.200 ienes. Então... todos os jogos que eu vou falar tá no Xbox, no Game Pass do Xbox One. Acho que do Switch eu só terminei o Wargroove, porque eles lançaram um patch de atualização. Aí deixou pra pegar 3 estrelas um pouquinho, 20% mais fácil. Aí eu peguei as 3 estrelas que estavam faltando em cada mapa e tive que jogar e ver o True Ending. Uma desgraça. Não façam isso. É só uma fase gigante. Você vai demorar 3 horas e vai ficar de saco cheio. Mas melhorou a sua opinião geral do jogo ou aquilo lá que você falou no último checkpoint ainda tá em cima? Na verdade piorou, porque o True Ending tem todos os defeitos que eu falei multiplicados. What? Aí é bom. Então, compra o Wargroove, só baixa mapas pequenos ou joga em modo arcade, faça isso. Enfim, começando dos jogos do Game Pass, eu comecei por Dandara. Por pura curiosidade, nada de patriotismo, só curiosidade mesmo. É um jogo de plataforma em 2D que você não anda, você fica pulando nas paredes. Algum de vocês dois jogaram? Eu tenho no meu Switch, eu comprei, mas nem dei play ainda. Eu não joguei, mas já vi vários vídeos. Eu gostei, eu acho assim, a ideia é boa, a execução não. Porque... geralmente jogo de plataforma pra ficar divertido, ou você sai correndo, ou você tenta fazer alguma coisa, e em Dandara, quando você tenta fazer isso como a mecânica é diferente, não é tão natural, ou seja, você quer sair correndo, no caso, pulando progredindo rápido, você geralmente acaba tomando dano desnecessário, ou acaba morrendo que nem besta. Aí você tem que fazer aquele approach devagar, assim, que deixa o jogo, pra mim, bem chato, porque eu sou ruim. E esse jogo demanda um pouco de curva de aprendizado. Então eu joguei acho que meia hora de jogo e acabei dropando. Eu não gostei, eu aplaudo pela criatividade, mas na execução eu fiquei pelo caminho. Mas o jogo, tipo, meia hora foi suficiente pra você ver algumas referências brasileiras ou você viu pouca coisa? É que eu não tava pensando muito bem na história, mas tem lá a mulher, eu não sei... eu devo ter esquecido tudo. Eu acho que não foi o suficiente, não. Eu fiquei meio perdido, porque eu não achei o mapa logo de cara. Mas, enfim. Eu acho que esse jogo é um bom jogo, mas não é pra mim. Eu não consegui me adaptar ao estilo de jogo. Outro jogo que eu vou falar é... Antes de eu falar alguma porcaria, alguém conhece a história de... Alguém já jogou algum jogo da série Crackdown? Não. Não, eu só sei que é o jogo do Terry Crews agora. E o 3 é o Crackdown Grade. Isso. Enfim, eu baixei o modo campanha. Jogar com o Terry Crews era opcional, mas já que os caras pagaram uma fortuna, eu falei, por que não? Começa o jogo, começa o modo campanha, um discurso motivacional muito... muito Terry Crews, você acaba se sentindo, sei lá, vamos para a guerra, sei lá, era um monte de soldado numa nave e ele incentivando todo mundo, sei lá, dando força. Aí depois a nave explode, né? O Terry Crews quase morre. Spoiler de 10 minutos de jogo não é spoiler, né? Não considera. Não, também é não. A abertura do jogo. É, tá a abertura. Não tinha nem subido a tela de título. Aí do nada você chega alguém, te revive e fala que você, sei lá, que o governo é mau, sei lá, o mundo entrou em apocalipse e só sobrou uma cidade. Uma única cidade que funciona. E você... E alguém te fala que você é obrigado a odiar o governo. E é assim que começa a história. E eu não consegui me sentir na história. Tipo, por que que eu vou querer destruir uma cidade se ela é a única que funciona? Eu achei muito confuso isso. Você começa... É um jogo em terceira pessoa, um jogo de ação em terceira pessoa? Ou seja, você vai atirando nas pessoas? Ou vai usando poder, soco, sei lá, soco... forte nas pessoas e nos robôs e em tudo que tá nessa cidade, numa cidade do futuro. E aquela bagunça, tipo... Eu não gostei desse jogo. Eu não sei nem como... Não sei nem como descrever. Eu só sei que a história do jogo me faz, sei lá, ter uma raiva que eu não tenho, sabe? Não é muito bem explicado. Eu sei que isso é só o começo, mas é tipo... Chega um cara, te salva e fala, você tem que confiar em mim, o governo é mau. Eu nem sei se no começo eu tava, sei lá, guerreando pelo governo. Eu achei a história bem confusa e eu achei que eles pagaram Terry Crews de besteira. Eu acho que o meu ponto é só esse. Eu, tipo, seria mais legal se não fosse ninguém ali. Eu vi vídeos desse jogo, eles estavam adiando faz muito tempo. Eles mostraram em várias E3 esse negócio. Eles prometeram muita coisa, acabou sendo um GTA tosco, que você falou, com poderes lá, armaduras fortes, mas pelo que eu vi em vídeos, não vale a pena. E a galera recebeu muito mal esse jogo, Jeff. Não foi só você que achou ruim, assim, tanta questão de história como o gameplay, talvez, mas a galera criticou muito. Caiu pesado nesse jogo, com razão. Pensava que Crackdown era um jogo zoeira, assim, era um jogo tipo, mata todo mundo, tipo, sei lá, Dead Rising, que eu tenho essa impressão também. Eu não sabia que ele tentava passar alguma mensagem. Dead Rising é mais engraçado. Dead Rising, ele sabe o lugar onde ele tá. Acho que Saints Row, né? O Saints Row deve ser também mais engraçado. Esse aí ele meio que se perde. É o pastelão que não sabe onde tá. Ah, mas ele tenta ser engraçado mesmo assim, Crackdown? Ou é só essa porra séria contra o governo e não sei o quê? Eu acho que ele tenta, acho que eu não peguei bem. Eu não sei, eu não tenho esse senso de humor. Acho que pra mim... Sei lá, talvez... Pra você pensar um jogo mediano. Eu achei isso. Enfim, vamos pra outra coisa, que isso aí tá muito chato. A gente tem que falar de jogos de celular. Eu joguei também Cluster Truck. Alguém aqui já jogou Cluster Truck? Puta, nunca ouvi falar. Não conheço também. Eu também não. Eu vi no Game Pass, eu falei, isso aqui é levinho, vamos lá. Às vezes eu tenho vontade de jogar jogo ruim, né? E vendo esse nome, já dava pra perceber que era porte de jogo de celular. O jogo é em primeira pessoa... Você começa em cima de um caminhão, por sei lá, porque cargas d'água, o caminhão, sei lá, imagina uma manada de caminhão indo pra frente, né? E o jogo é assim. E o jogo é só. É isso, é você chegar do ponto A pro ponto B, pulando entre essas manadas de caminhão. É uma coisa bem bagunçada, que eu não deveria jogar, mas sei lá, eu completei o primeiro mundo. Que foi muito legal. Esse jogo é muito mais legal de escrever do que jogar. Então, acho que pela curiosidade... Nossa, isso não é um bom sinal, nem fuderam. Pela curiosidade, eu fiquei lá pulando os caminhões lá, dando dash. Mas qual é a dificuldade, assim? Eles têm uma distância ou eles... Não! Imagina um monte de caminhão desgovernado, às vezes vem uns pela contramão e você, tipo, tá em cima do caminhão. E você tem que ficar pulando, você tem que... calcular onde você vai aterrizar. Às vezes, você tá com 4, 5 caminhões. Aí, sei lá, os 3 da direita vai aparecer um obstáculo. Aí você vai ter que andar pra esquerda, ou vai ter que pular pro caminhão que tá na esquerda. É um jogo em primeira pessoa, então... Ele não é tão tosco quanto eu tô falando, que... Tá, acho que isso é muito mais preciso. O que dá pra colocar é que a jogabilidade funciona. Você sente precisão pulando. Não é aqueles jogos que você pula e você não sabe onde vai cair. Eu acho que esse é o ponto forte do jogo. Mas de resto, foi uma diversão pra 20 minutos besta. Que eu queria falar só porque é legal descrever esse jogo. Você gosta de fazer jogos ocultos pra gente? Não sei, às vezes eu gosto de jogar jogo ruim porque é legal. Beleza, os jogos que tem mais esforço. É, não adianta só ser indie, tem que ser indie ruim. Outro jogo da lista, eu não sei pronunciar direito, é H-U-E, Hue. Alguém já jogou? É um jogo de plataforma, 2D. Também não conheço. H-U-E é Hue, não é? É. Hue BR. Se for BR, é Hue. É um jogo que é plataforma 2D. Eu sei que eu sempre fico criticando plataforma 2D, mas esse tem uma mecânica interessante. Ele é aquele jogo que o segundo analógico, ele muda... O jogo começa todo preto e branco. Aí tem aquela sempre aquela historinha da sombra e da luz e não sei o quê. Aí você, na primeira fase, ou primeira parte que você pega, sei lá, a cor vermelha, né? Aí você pode mudar o fundo branco pro, sei lá, pro fundo vermelho. Ele lembra aquela... Ele lembra Rumble, que você vai trocando as cores do fundo do cenário. E quando tá da cor, sei lá, da cor do objeto que tá te impedindo, por exemplo, você coloca fundo vermelho no objeto vermelho. O objeto, ele desaparece e você pode atravessar. E isso, ele meio que vai escalonando, porque você vai adquirindo várias cores e tem aquela parte de puzzle, que você joga o azul, atravessa, sei lá, pra ver a plataforma verde e por aí vai. É um jogo... tem essa parte de puzzle... E tem a parte, aquela mecânica de Indiana Jones, sabe? Que você vai... Acontece alguma coisa que tá atrás, que você tem que ir rápido e você tem que ficar mudando as cores numa velocidade. É bem verdade que toda vez que você vai mudar a cor, você tem um slowdown pra te ajudar. Mas é isso. Às vezes você tem que ficar alternando entre azul, sei lá, laranja... E preto e ficar correndo. Essa é a parte mais legal do jogo. Eu achei bem diferente e interessante. Eu tava jogando com a minha namorada. Não, eu tava jogando e minha namorada tava assistindo. Aí, não sei por que cargas d'água, ela vê verde água, ela enxerga azul. E verde água, eu enxergo verde. Aí, quando eu tava correndo de um ponto A pro outro, ela falou, agora troca pro azul, que ela tava me ajudando. Só que eu troquei pro azul, mas era o verde. Aí eu morri. Ou seja, o meu problema de daltonismo continua nesse checkpoint. Esse jogo me lembrou um shooter de GameCube que tinha, que até foi pra Steam, que é uma nave que fica trocando em branco e preto, eu esqueci agora o nome. Puta, é verdade, parecia Toho, né? É meio Bullet Hell. Eu esqueci agora o nome. É, mas isso aí é bem mais fácil, bem mais tranquilo de jogar. Eu ia jogar só um pouquinho, acabei jogando acho que umas 3 horas e jogaria mais se tivesse mais tempo. Acho que até terminaria o jogo. Mas vida que segue, tem que jogar mais coisas, experimentar mais coisas. E também aquela coisa de puzzle que vai ficando muito difícil, você acaba ficando frustrado e acaba desistindo do jogo. Mas esse é o jogo que eu recomendo, esse mês. Hue, se vocês puderem, eu não sei, provavelmente deve ter na Steam, em PlayStation 4. Acho que no Switch não tem. Fui dar uma olhada, não achei. Mas é um jogo que eu recomendo e é jogo de plataforma. Ou seja, pra eu recomendar é difícil. Porra, eu ia falar isso. E por final, aquela cota de eu gosto de jogar jogos com que dá escolhas ruins, ou jogo que eu posso ser cretino e não tem consequências no mundo real, fui jogar, finalmente, The Walking Dead Season 1. Você já jogou? Onde você jogou no Season Pass, você tá jogando ainda? É, no Xbox. Sim, eu nunca joguei o Walking Dead. Sei lá, eu fiquei sem vontade de jogar, de tanta gente falando bem, depois falando que termina mal, aí eu falei, a empresa fechou, né? É, mas eles abriram pra fazer o final, não? Eles abriram não, né? Eles conseguiram financiar o final, não conseguiram? Não sei se mês a última. É, então, foi com o pedido de fãs. Mas aí, o que você achou dessa empreitada, Jeff? Eu comecei o jogo e quem terminou foi minha namorada. Por incrível que pareça, ela gostou. E eu fiquei só assistindo, no final das contas. A primeira temporada tava só em inglês, então eu tive que legendar em tempo real. Foi um pouquinho difícil, mas foi o que deu. Em relação ao jogo, é aqueles jogos da Telltale, que você tem escolher entre a decisão merda e a mais merda, né? Você tem que ver o que, sei lá, o que você consegue dormir no final. Conforme a história vai passando, você sabe que aquela decisão vai te prejudicar em algum momento. Porque os jogos da Telltale, as pessoas são bem raivosas e elas se lembram de tudo. O que me irritou um pouco nesse jogo é que eu tava fazendo as escolhas e chega num momento, num capítulo bem avançado do jogo, e as pessoas, elas escolhem se você vai, tipo, se elas vão te dar uma mão ou se elas vão te abandonar. E pelas minhas escolhas, sei lá, de 5 pessoas, só uma pessoa resolveu me ajudar. E eu fiquei meio puto, né? Porque eu esperava, tipo, tinha um cara lá, eu salvei o filho dele, fiz tudo, assim, concordei na maioria das vezes com ele. Só que no final do jogo ele tem uma decisão estúpida do tipo, ah, vamos pegar um barco e sair pelo mar, que é mais seguro. Aí eu falei não. Aí, tipo, só por causa disso, o desgraçado foi lá e não me ajudou no final. Eu fiquei assim, cara, eu não tô gostando de ninguém, velho. Tipo, a sensação foi essa, do tipo, você tem que seguir a pessoa fielmente pra ela te ajudar no final. Se você falar um não, a pessoa já toma como pessoal, do tipo, ai... Não, mas isso aí é imitando a vida real, né? Você pode, assim, você só anda com as pessoas que você concorda 100%. Eu fiquei com essa impressão do jogo. Ou era só aquele cara que era filha da puta. Talvez os outros, eles fossem um pouquinho mais maleáveis. Mas no final do jogo eu acabei só com um garoto que eu dei uma segunda chance e ele ficou comigo até o final. E é isso. Né? Tipo, esses jogos assim, você não... Não é que você não pode esperar muito, mas é final ruim e final escrito, assim. É, sabe? Não tem... quando o vilão apareceu pra mim no final, eu fiquei com a sensação de... O cara tá me atacando, mas eu não fiz nada pra ele, entendeu? Aliás, é um vilão bem oculto. Então, a experiência foi ruim, mas eu vou continuar com essa experiência ruim até os próximos jogos. Eu já comecei o 2 e é só aquela parte que eu jogo porque eu gosto desse gênero, de ficar escolhendo coisas ruins. Mas então você se sentiu traído, basicamente. Eu senti, além de traído, cheio de crianças mimadas do meu lado. Que eu não posso falar um não, que elas se lembram. Que eu não tenho algodão doce. Cria traumas pro futuro. Enfim, não sei o que isso vai dar, mas eu vou continuar jogando esporadicamente quando tiver promoção ou quando tiver no Game Pass The Walking Dead. E os outros jogos também, que por ter ficado muito preso nos consoles Nintendo por condição financeira, tem esse mar pra explorar. Então é isso. E agora vamos para a sessão de comentários sobre os comentários do último Checkpoint, que já faz um mês e provavelmente quem escreveu já esqueceu. Mas eu vou pedir para o Lucas, diferente do Nintendo 3, para o Lucas fazer as honras de lê-los para nós. Olha só. E essa aí eu te peguei de surpresa e você não tava com o site aberto, tá? Não, já tô. Olha aí, ó, sou otário. Ô, louco. Que isso? Vamos lá. O primeiro comentário é do Vinícius Calegari Marocolo. Quando o Jamon falou... Você está ouvindo o Checkpoint, do Estação 64. Nesse momento, atingi o 15º nível da satisfação da alma. Eu não sei o que isso significa, mas eu fico feliz. Eu acho que... cara. Mas eu também, quando comecei a escutar, eu falei, caralho, o Jomon, ele... Eu fiquei bastante tempo treinando isso aí aqui, tipo, falando no nada. Tá cravado no meu cérebro, né? Eu fico imaginando Checkpoint, mas Checkpoint não diz nada. Eu não entendi, de verdade, eu não entendi. Ele já sabia o que era o podcast? Não, pô. Não, mas só que gostou de eu falando, estranhamente, assim. Ah, pelo amor de Deus, velho. Qualquer coisa que você falar, Jamon, não sobe nem o 8º nível, velho. O cara tá maluco, velho, tá? Tá superestimando aí qualquer coisa. Aí. Nem sendo muito seu fã. Desculpa, Jamon. Não, tudo bem. Aceito. Próximo comentário do João Ricardo Cavalli. Ou Cavalli. Eu sou muito ruim com pronúncia de nomes também. Fala, pessoal. Adorei o formato. Hoje em dia acho que mais ninguém joga em um console só. Então é super interessante vocês conversarem esporadicamente sobre outras jogatinas fora de Nintendo. Eu mesmo me considero muito nintendista, mas tenho meus jogos no PS4 também. Espero que dê certo e aguardo mais episódios no futuro. Parabéns. Eu gostaria que essa informação fosse verdade, mas... no Brasil, videogame é caro, então às vezes as pessoas elas não só joga um console, não, porque não é questão de vontade, é questão de condição financeira. Se você tiver, sim, é bom você ter novos horizontes e jogar mais coisas além de Nintendo. E, assim, e a gente fez o podcast mais por uma, talvez, uma necessidade nossa, porque muitas vezes a gente não joga Nintendo, né? Que nem acho que eu comentei no primeiro Checkpoint. Então a gente fez aqui pra aproveitar, tipo, ah, já que a gente tá jogando, por que não produzir conteúdo sobre isso também, né? Conversar um pouco sobre outras coisas. Mas aí você vê que tem, assim, né, crítica pessoal, mas a gente vê que a gente não sabe tanto de outras plataformas quanto por Nintendo, né? A gente ainda é especializado em Nintendo. O que eu acho legal também no Checkpoint é que quando a gente joga algo antigo, a gente pode ter a oportunidade de comentar aqui. E até recomendar mais jogos antigos pro ouvinte. E até entre a gente. E jogos misteriosos aí que o Jeff fica jogando. Também. Espera um pouco, Jamon. Daqui a pouco eu vou saber mais de Forza do que Mario Kart. Pior que eu não duvido, do jeito que você gosta desse oitavo Mario Kart. E esse foi o Checkpoint de março. Estaremos de volta, se tudo der certo, no final de abril, com o Joker no Smash. Então pode aguardar que eu vou falar várias vezes dessa porcaria no decorrer do mês. E é isso, assine o nosso feed, que eu não sei onde está o nosso feed, porque eu não sou especializado nisso. Acho que a gente tem que pedir pra eles comentar o que eles estão jogando, né? É uma boa. Porque só a gente aqui, tipo, o que vocês estão jogando? Eu não sei, considera tudo? Considera tudo, a gente fala de Nintendo também aqui. Então aí dê suas dicas aí de jogos também pra gente. E é isso, né? Então até a próxima.